A cada clique um flash, estilo traz o cash. Isso é um salto, mãos pro alto, ninguém morre se ninguém se mexe. Raízes em meus pés, um pra valer por 10. A cada bumbo, bumbo, clap, consigo os papéis. A cada noite um pouco, a cada round um soco. Pagou pra ver, segura a onda, eu só tô dando troco. Dizem que o mundo é louco, só que nós nasceu mais. Felicidade é arma, me deixa sorrir em paz. Aliás, é madrugada, eu tô fazendo um rap. ZN pro mundo, orgulho do CEP. Eu nunca tive o que eu queria, hoje eu trabalho pra garantir. Foda-se o que você quer conseguir, aqui tu acontece, se cala. Dane-se, minha mãe nunca teve dinheiro, meu barril sempre foi fudido. Meus amigos morreram, mataram, viraram cano, então bandido. Eu me questiono em ter perdido tempo com essa porra ou não. Só que eu não tenho nada a perder, então sai da frente, irmão, que hoje eu não tô pra perder, não. Se eu morrer já cheguei longe, ódio eu sei que é minha fraqueza, mas minha fé me faz um monge. Eu vim pra honrar os menor, ter do bom e do melhor. Na minha área medo aumenta a coragem pra ser maior. Tem dias que eu não consegui dormir, mas é que eu vim na de nunca parar. E eu nem sei como que eu cheguei aqui, e olha que acabei de começar. Avisa eles que não vai ter pra ninguém, não. Vai ter pra ninguém, não. Vai ter pra ninguém. Meu bonde é tipo Robin Hood, nós somos anti-heróis. Se tu tá ouvindo essa agora é que alguém fez o de casa. Quando se quer algo bem feito, deixe que as bocas falem, só faça. Ninguém traça minhas metas, eu ultrapasso nas retas, ignorando placas e setas. Minhas escolhas estavam certas, fechei as portas abertas que não levariam a lugar nenhum. Anti-heroísmo é ser o melhor, mesmo se a chance é de 10 pra 1. Meninos são reis, eu sei, meu pai foi tipo Hamlet nessa trama. Alma de flor de lótus, nobreza que nasceu da lama sem drama. Verdade seja dita, foda-se quem acredita, microfone no gatilho, eu nunca travo. Nunca sigo regras, porque essas não formam vencedores, na verdade apenas escravos. Mano, cumpro minha missão, sem pedir permissão. Só canto quando eu me permito, chega aos coração. E eles respondem de volta, amor é revolta pra quem quer vencer. Muitos escutam demais o que dizem, experimentem fazer. Eu faço ser quem sou e só quando me vê trampando na pista, é que o crime não me serviu, por isso que eu virei artista. Tem dias que eu não consegui dormir, mas é que eu vim na de nunca parar. E eu nem sei como que eu cheguei aqui, e olha que acabei de começar. Avisa eles que não vai ter pra ninguém, não. Vai ter pra ninguém, não. Vai ter pra ninguém. Meu bonde é tipo Robin Hood, nós somos anti-heróis. Tem dias que eu não consegui dormir, mas é que eu vim na de nunca parar. E eu nem sei como que eu cheguei aqui, e olha que acabei de começar. Avisa eles que não vai ter pra ninguém, não. Vai ter pra ninguém, não. Vai ter pra ninguém. Meu bonde é tipo Robin Hood, nós somos anti-heróis.